001, decolagem autorizada, pista na 0, vento 330 graus, 05 nós. Salvador 5447, opa, 5001, boa. Salvador Azul 5001, decolado, se escuta, boa noite. Alerta Azul 5001, contato relé em decolagem, suba para o nível 340, cheque seu transponder, é 5447. Alocado 5001. É, já foi 2000, está autorizado durante o LIDA, o Azul 5001. Que LIDA, é o 5447. Meu uísque, bravo uísque, essa é uma identificação, deixa para a toca do pé na chegada bom, fio ajuste no 0 no 7. Torre Salvador, Oceania 6212, estabilizou no ILS X6110. Chama Torre Salvador na frequência 118.95, Oceania 6212. 118.95, Oceania 6212, boa senhora. Boa noite, confirme visual com campo. Afirmativa, agora sim, Tereza. Estou autorizando pista na 0, vento 3, 4 graus, 04 nós, pista molhada. Ok, pista molhada, está com livre pouso, Chanel 62, 12, 340 nós, com? 4 nós. Certo. Chanel 6212, follow 35, número área direita, taxi via Alfa, Juliette, ponte 3, nessa frequência. Taxi via direita, Alfa Juliette, ponte 03, Chanel 6212, nessa frequência. Chame retista agora, frequência 128.35, alternado 123.8. Ok, 2 1835-23-85001. Boa. Controle 2459. Controle de Ilhéus informou que está operando abaixo dos mínimos visuais. Está com 4 mil de visibilidade, 1.500 pés de teto e chuva leve. Gente, pode ir para trás, tudo ótimo. Vai conseguir lá até os mínimos e acaba com a visibilidade. Ótimo. Salvador, boa noite. Eu vou na 354. Hoje, Gona 354, aciona a identificação, autorizado direto ITAP. Deixa para nível 050. Foi ITAP 050, 354. O Whisky Bravo Whisky está autorizado a final do ILS X-Ray. Deixa para 2000 pés, com ajuste no 097, informe estabilizado. Falou O senhor já tem ciência que Ilhéus já está abaixo dos mínimos? Eu sei que o senhor vai para o Porto Seguro, mas é importante essa informação porque as localidades são bem próximas. Poderia confirmar para 2774? É, a gente recebeu a informação que Ilhéus está abaixo dos mínimos para verificar a situação de Porto Seguro também, se não está abaixo dos mínimos. Ah, está ciente, o 2774. Cliente 2774, autorizado por estacionamento e amparo táxi. Autorizado por estacionamento e amparo táxi, 2774. Salvador, go 134, we have a Bravo request 8 to clear. Go 1134, send by 8 to clear. Top 5. Oh, 1134, ready to copy. Ready, 1-2-4, go ahead. Clear to Maceió flight level 350, according to flight plan route. Puka departure, Aracaju transition, after departure left turn. This call code is 5457, and Salvador departure control 119.8. Clear to Maceió flight level 350, proven takeoff runway 10, Puka 1 departure, Aracaju transition by a flight plan route, but way up is low 17, and this comes 5457, departure 119.8, go 1134. Only a correction, the departure is Puka, only Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. Copy that, Puka 1 departure. Feedback is correct, you call me for a pushback and startup. Push and start, we will report this 10-12. 459 está um minuto para coral, o serviço está encerrado. Chame ele na frequência 120.1. 120.1. Salvador Azul 2774, está pronto para táxi com 4, meia a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Salvador. 774, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, TOI 118.95, ajustado 1017. Só corrigindo, vamos ter essa frequência até o ponto de espera, lá vai chamar novamente para a decolagem. Sim, segue táxi via parte principal Índia até o ponto de espera da... Então posso fazer um zero, chama nessa frequência azul 2774. Salvador, boa noite, do ONU 098, informação Bravo, passa 240 para 150. ONU 098, essa medicação do CV chegada BOMED 1 para o nível de voo 060. CV chegada BOMED 1, nível 060, voo ONU 098. Bravo Whisky, estabilizado no nível da pista dessa. Toma o meu Whisky, Bravo Whisky, chame Torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, boa noite. Boa noite, 4738, autorização Fortaleza. Faz para a conta, 4738. Tá, escuta, obrigado. Senhor Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, estabilizando em NF X-Ray, pista 10. Whisky Bravo Whisky visual com campo? Positivo, está visual, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, pouso autorizado, pistão no zero, vento 040 graus 039, atento à pista molhada, Whisky Bravo Whisky. Qual o pátio que sai após o pouso? Pátio 5 aerostar, Whisky Bravo Whisky está ciente da pista molhada, pouso autorizado, pista 10. Gente. Go 134 and request push and start standard level. Yeah, push and start comfort action on 1134. Meet your phone and start taxi. Ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 2774. Whisky Bravo Whisky, solo ao 50, libera a direita, táxi autorizado. Via Alfa, Juliette, Cruz do Pátio e Michelina Lima. Livrando à direita, passei Alfa, Juliette, pelo Pátio, formando a Lima, Luiz Brasil. Autoridade de decolagem, pista 10, vento 050 graus, 59. Decolagem autorizada da 10, azul 2774. 14738, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 4738, tá bom. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano, subida Momo Transição Fruti, primeira curva à esquerda, código transponder 525463. E o controle 119.8. Você pode repetir o transponder? 5463. Autorizado 370, decola na Momo Fronti, apertura 19 na ferrovia com curva esquerda. 5463, o transponder e o controle 19.8. Correto, são 4738, chama para puxa acionamento. Para puxa acionamento. 174, decola ao 52, controle 119.8. Seguinte, 19.8.2774, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, contato radar em decolagem, super nível de 180 via saída Coral 1 Alfa. 180 via saída Coral 1 Alfa, Azul 2774, aceita abreviar quando possível. Tem. 2 hours and 32 minutes alternate, Sierra Bravo, Sierra Golf. Checked to prove it via India and Alpha on holding point. Call me again for departure. India Alpha remaining on frequency, go 1434. Ô, Torre, algum 354 na final 10. Uma boa noite. 354, visual com campo? Ah, firma. Plano 354, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus 59, atento à pista molhada. Livre pouso na 10, 354. Bravo Whisky, autorizado Lima, Mike, Quebec, cruzamento da pista no 735, reposte quando estiver já no Parque 5. Solo 55, libere a direita. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9, obrigado, uma boa noite. Noite. Boa noite, bom descanso. 2774, vou direto Raíra. Raíra, azul 2774, obrigado. Sam 4738, puxa acionamento no 07. Se tiver estacionamento, o trânsito 4738. Na sua escuta, até 4738. Estabilizando o 098. Bônus é 98, torre 118, decimal 95. Rua 1895, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 092, 3 milhas para o stand. Gol no 098, informe visão, com campo? Tem. 4738, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, pista 10, Santa 4738. Visual 1800 metros, vou no 098. Vou no 098, pouso autorizado, vento 080 graus, 3 nós, atento à pista molhada. Sentido pouso no 0, vou no 098. Clear, go 1134, clear line up and wait 1310. Clear line up and wait 1310, go 134. Taxi autorizado via Patinja, até o ponto de espera. No ponto de espera, chamo novamente para a decolagem. Patinja, ponto de espera, reportando a decolagem. Boa noite, Chuné 6224, informação Tiara, autorização Aracaju. Chama 6224, aguarde com a Pera Caju. 4. 1098, salão 02, libera a direita, taxi Alfa, chame antes da Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette, voo no 098. Boa noite, 3600, transfere. Tá 3600, ascendente estação, recebeu chegada por MED 1 para o nível de voo 050. Salvador, Azul 2713, transfere. Azul 2713, ascendente estação. Aide. Azul 2713, contato radar 70 milhas, nordeste do Velho Salvador, voa na frente de bom, para o para a chegada bom, reforça no ponto 10 de vida. Certo, vai reforçar, graças. Bono 723. Bono 723, você para 2 mil pés, o ajuste no zero no meio, autorizado ILFX 2, opção 0, forma estabilizada. Teste autorizado 2000, capotão estabilizado X-ray, 1016, 723. Salvador Dispatch, good evening, go 1134. Go 1134, with the contact, climb to flight level 350 via Puka de Parque. Climb to flight level 350 via Puka, go 1134. Ah, 4738, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento variável 029. Livre alinhar e decolar, tá 4738. Boa noite, Salvador, boa noite, informação de carga, até 1770. A 3152 essa identificação do CV chegada a Bomé de 1 para o nível de 1060. E a Bomé de 1 para 060, 3152. Juliette, portão 02. 7381, decola 08, controle 119, decimal 8. Você lembra 224, pronto, cópia? Pronto, 9624. Brisa Aracaju, 190, via Whisky 33. Subida Conde, curva esquerda, pista 10, 465. E o controle em 119, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, saída. Estana 5465, controle 119, decimal 8, 6224. Retcham para posicionamento. Só falando para o estacionamento, chamei 6224. Autorizado, chamo para o táxi. Autorizado para o estacionamento, chamo táxi, chamei 6224. Salvador, agora 723, uma milha de cima, tem baixado travado, é uma noite. 723, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus 04 nós, atendo a pista molhada. 7, autorizado, pouso, pista 10, agora, 723. Pouso no 098. Prossiga. Está com problema de estacionização da posição 02 aqui. Vou chamar em breve. Obrigado. Sudo 774, a 55 milhas, sudoeste do Oeste de Salvador, sul para o nível de 180, sul para o Cerrado e chame Léus em 120, decimal 1. Sim, subindo para 180 e chama controle Léus 201, na Sudo 774, obrigado, boa noite. Boa noite. Olha, Osan 4738, possibilidade de avó direto Momo Froti devido à formação em nossa frente agora? Então, 4732, confirme a proa. Temos um trato no setor norte do aeródromo. Qual seria a proa para o seu triar? A proa agora seria 350, pode dizer. Certo, autorizado o desvio, são 34, posição 4732, suporte eterno. Pode estar lá no certo, 4732. Com o nono 34, chama certo Recife, na frequência 126, decimal 85. 1723, Salão Turno 2, libera a direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette. 7, direita Alfa, repassar antes da Juliette, 723. Olha, o azul 273 para a descida. Azul 273, desce pelo nível de voo 050. 050-273. 8600, cancelada a restrição de altitude de impacto, 02 pés, ajuste no 0 no meio. Autorizado o ILS e forma estabilizada. 2000 para trás, 360. Com 1-2-2 a bordo, Recife 2-15. 1-2-2-4, taxa direita até o ponto de espera, lá-chamo novamente para a decolagem. Direito no ponto de espera, chamará o plano para decolagem, ponto de espera, 1-2-2-4. 2. Presente voa Nabuco, tá 4738. Presente. Presente, rapaz, o avião fez Juliette para 04, aliás, observaram mesmo. Juliette, 050, 1016, ajuste, tá 3952. Espera próxima, 6224. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 220 graus, 6219. Alinha decola 20, 6224. Autorizado, descida para 2.000 pés, o ajuste no 01 no meio, reduza para 2.009, autorizado o ILFPI, ponto estabilizado. Descida para 2.016, reduz para 209, na 3.052, lá informar estabilizado. Gente, já seguiu um tráfego 12 horas, 1 no milhas, um tráfego da companhia, o Airbus 320, está agora 2 minutos para a Duna com 19. Está ciente, vai seguir o tráfego da companhia, na 3.052. ...7738, chama o centro Recife, na frequência no 26, decimal 85. 224, decola Zulu 8, chame controle em 119, decima 8. 19, Xanema 224, boa noite. Senhor 224, contato radar decolagem, supera o nível 190, via saída Conde. Via Conde para 190, Xanema 224. LF, troca ficha 3600. 600, chame torre, ano com noite, desse lado nosso. Salvador, boa noite, 3600, final 10. 300, visual pro campo. Opa, toma show. 3600, da Tampa, autorizado, pista 10, vento 200 graus, 04 nós, atento à pista molhada. 5110, 3600. Sete no 3, reduza para 200, isso para 4 no peso, ajuste no 0 no meio. Número 3 na aproximação. 7, reduzindo. A qual altura está autorizado o azul do 7 no 3 DC? 4 no pés, o ajuste no 0 no meio. Grato, 0967, 4. Estabilizado, 3150, 1 1 8 decimal 9 5. Azul 2713, lista para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio é autorizado, afinal ele é sexo e repassabilizado. Teste para 2000, vou reportar estabilizado, 2713. Pista no 0. 3152, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 190 graus, 4 no 0. Autorizado pouso, 3152. Argumento 1, visto para 1 no 0, 1 no 0. assistente, programa o ILS Whiskey Azul 5127. Bom, Gol 1170, poderia adiantar sair da Campina Grande? Pouca Jamos e Pá. Pouca Jamos e Pá, obrigado. Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, Chinema 224, muito grato. Direção Vida 368, o Azul 5127. São 3152, Solos 26, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Direita, Alfa Juliette 7, tá 3152. Zero. Tá 3152, essa notificação, voo direto Bomete para a chegada Bomete 1. Veja para o nível 060. Direto Bomete.